dimensões na transferência de mercados abertos, de competências, de competência, de democracia, liberdade e respeito, de promover a educação de excelência, não só sobre a quantidade, mas em maior medida com a qualidade. De cultura falamos, intangíveis que devem começar cedo, embora nunca seja tarde demais para começar. O começo é a cultura só para a mostra de cada um. O mercado controlado pela lei da oferta e demanda, pelas forças do mercado e pelo mercado mesmo. Dimensões na transferência. Os extremos são corrigidos com contrapesos. Vamos priorizar o respeito pelos direitos humanos, sem qualquer prejuízo entre as partes e os direitos. Vamos priorizar o respeito pelo espaço dos animais domésticos como animais salvagens. No conflito entre os extremos, asseguremos a perene tranquilidade para os outros, que os próprios, o conflito, em breve procurarão terminar. Dimensões na transferência. Uma súbita mudança de direção não altera a direção no interior. Qualquer mudança deve ser gradual. Planos em 0 grau, lentamente em rotação. Semeio as sementes para depois cozinhar. A credibilidade é construída ao longo do tempo e fortalecida no dia a dia com os fatos. O cavalheiro.